uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los, sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos, em lugar de aborrecer-nos, com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Bom, meus amigos, percebo que tanto a mensagem do livro Vinha de Luz quanto o Evangelho nos orientam no sentido de não retribuirmos o mal com o mal, não pagarmos com a mesma moeda o que recebemos de ruim. Se queremos que o mal deixe de existir, não podemos ser agentes a serviço do mesmo. O sentimento de vingança deve ser retirado de nossa proposta de conduta, e isso não caracteriza covardia, ao contrário. Isso demonstra coragem de não compactuar com o mal em nenhuma hipótese. Não devemos ser violentos, agressivos, prepotentes, orgulhosos. Isso não significa que não devemos apontar os erros, observar os desvios e alertar sobre as falhas morais. Não podemos ser indiferentes ao mal, acomodados, ociosos. Temos que nos esforçar para despertar as consciências, trabalhando arduamente para implantar os ensinamentos de Jesus. Não podemos fingir que não vemos o mal que circula entre nós. Temos que agir com firmeza, a mesma que Jesus sempre demonstrou, mas não com violência, sem caridade. Não vale revidar mal com mal, o que não significa que não devamos reagir a ele. Ao contrário, devemos agir contra o mal fazendo o bem. Jesus não determinava que os aprendizes se entregassem, inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. O bem é o único remédio contra o mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante, operoso. A indiferença é a atitude que representa o contrário do amor. Ser indiferente é ser insensível. Há indiferença se as nossas forças afetivas não são mobilizadas, nos impulsionando à ação, quando o mal se nos apresente. Não podemos ser omissos. Por isso, Emmanuel não se restringe a dizer que o bem deve ser ativo. Ao contato com o inimigo, jamais sentiremos o mesmo conforto de quando estamos próximos a um ente querido, e Jesus sabe disso. Porém, ele nos pede que não tenhamos o nosso coração alimentado pelo ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. Solicita que perdoemos incondicionalmente pelo mal que nos fizeram e que não coloquemos nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez de mal. É não nos alegrarmos quando algo de ruim acontece com o nosso desafeto. É orar para que ele melhore sua conduta. É prestar auxílio quando mesmo se encontrar necessitado. É não ficar divulgando, espalhando fatos que possam prejudicá-los. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e palavras, de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. O que vocês acham?